Paulo, o TAM 3153 no 4 para o pushback estacionamento. Autorizado, chame para o táxi. Livre pushback, TAM 3153. Autorizaria o externo na presença, é o 981? 981 não está com referências visuais. Certo. Confirme? Totalmente visual. Então desço para o número 700 pés direto do marcado externo. Direto, direto, externo, graças a 981. Paulo, TAM 3153 para o táxi, o POB 169, autonomia 3 horas e 20 até a Mega Pinas. TAM 3153, táxi via Índia, ponto de espera torre em 1 18 95, ajuste no 0 2, um bom voo. Sente, via Índia, ponto de espera 4 torre, 1 18 95, 0 2, tem bom dia, interesse. Bom dia. Pessoal, Salvador, 3584, confirmando 35384, Maceió, 190. 3384. Só um instante para cópia, prepara a saída da PUCA, aguardando. Aguardando. 981. 981, chame torre, 198-95. 895, confirma? Afirma, 95. Confirma. 198-1-1, estabilizado e ILM, passe para lá. Do Rio, bom dia. O vento em Salvador, norte, 4 nós, ajuste no 0, no 2, pouso autorizado, não no 0. 98-1-1, estabilizado. Vento norte com 12 nós, confirma? Norte com 03. Doi, Salvador, uma bom dia, tá 3153, Ponte Bela 10, pronto. 3153, gente, mantém o Ponte Bela. Mantém na espera, tá 3153. Passou esquerda, embaixo do travado, nas 8 pontos. Autorizado para Maceió, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5166 no transponder. Para Maceió, 190, decola da 190 com curva esquerda, PUCA, da Caju e depois 1208-5166 no transponder. 5384, correto, parte 3, chama pronto para o espectacionamento. Ali mantendo, zero. Ali mantendo, 3153. Do Rio, solou aos 30, direito 219. 219. Salvador, confia. 9811, bom dia, táxi via Alfa. Reportante, seu táxi de LED para ingresso. Via Alfa, pode. 5384, autorizado, reporta táxi. O trip 5384, confirma a remota no pátio 3? Pátio 3, olha, se eu não me engano é o 04. Center. O Rio 98 no 1, autorizado ingresso via Juliette, ingresso a pátio 3, uma remota prevista 08. Oi, de TAP. Que legal, no 0 no 2. Livre de colagem, tá? Total 9895, só um spot copy. Prepara a saída Momo, transição Flock, aguardando. Sabatão, confirma o PAB. Decolada 33, controle 20.8. 208, bom dia, Tan 3153. Tan 3153, contato radar na decolagem, suba. Até nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, Tan 3153. Para o táxi da TV 5384, com 4 e meia a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Aracaju. Trip 5384, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 2, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, 3895, obrigado, mãe. Total 9895, pronto, copy. Cuidado para Teresina, nível 320, decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, Cogbo, Flock, após intercepta Pesulu 20, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5165 no transponder. Total 9895, parte 3, chama pronto para o pushback, pelo menos. Autorizado, reporta táxi. Márcio, já próximo do ponto de espera da 10, pronto. O trip 5384, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 320 graus com 3 nós. Vence a linha e decola, está descendo para o Paz. Fala, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, informação Juliette, Recife 350, pronto, copy? Pronto. Autorizado para Recife, nível 350, via Perwisk 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5173 no transponder. Autorizado Recife 350, via Perwisk 58. Decola da 10, com curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Amplo risco, corrijo, controle 120.8, transponder 5173, 4234. Azul 4234, correto, portão 8, chama pronto, pushback, pelo menos. Confere, chamará, obrigado. Decolada aos 39, controle 208. Tipo a frequência? 3, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Recife 13325, alterna 25, 1, alterna 3153. Bom dia. Bom dia. Daniel Trip 5384, bom dia. Trip 5384, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 90, saída Pucca. Solicita nível, geral 170, por gentileza, na Pucca. Autorizado 5384, sub, mantém nível de voo 170. Para seguir viatura, siga-me no sentido inverso, obrigatório reboque. A gente não conseguiu entender o que ele quer dizer. Como é que vai ser o nosso pushback, táxi? Inicialmente será normal, apesar do NOTAM existir, ainda não começou esse procedimento no Pátio 1, ok? Estamos aguardando informações da infra. Ok, então. Que pela data dele, iniciava em 16 de dezembro. Entendemos então que vai ser pushback e táxi normalmente. Afirmo, normal. Ok, obrigado. Confirmação. passando para a descida. Passando, desce para 2000 pés, autorizada a final em LS X3, após estabilizado no localizador. Quem negar, 9092. Cliente, 62000, autorizado LS X3. Vou para o passado. Passaredo 2223 para pushback e acionamento. Passaredo 2223 autorizado, reporta táxi. Livre push acionamento, reportaremos para o táxi 2223. Galo Rio 5973. Controle Salvador. Poderia coordenar aí com o centro, Recife? Caso também não atrapalhe o seu tráfego aí de aproximação, para a direta de Maceió. Aguarde, 5384. Obrigado. Autorizado para Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, aciona 5150 no transponder. Ativo Rio 5973, copiou autorização para Recife nível 370, aerovia uniforme Luiz 58. Decola de pista 1-0, retorno subida Puca com transição Aracaju, com curva esquerda após decolagem. Transponder acionado em Manibai, 5150, desvio controle 120, decimal 8. Rio 5973, parte 3, chama para o pushback acionamento. Acusarei, Rio 5973. Decola das 45, controle 1208. 208, bom dia. Total 995. Salvador, bom dia. Total 9895 decolado na sua escuta. Total 9895, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 320, sai da Momo. Na Momo, subindo para 320, total 9895. 5973. Rio 5973, prossiga. Pushback acionamento, praticar. Só um instante para iniciar, a nave da passarela já finalizando o push no espaço, vai taxiar a retaguarda. Coordene com a equipe de solo assim que a nave da passarela de liberar a retaguarda, está livre, reporta a taxa. Compartilhe em coordenação com o pessoal de solo após a passagem do passarela, está autorizado Rio 5973. Salvador, o passarinho do 2223 para o táxi, 50 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Salvador. Passarinho 2223, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 2, um bom voo. Grato, obrigado, um bom dia, bom trabalho e boa semana. Solo Azul 4234, pushback acionamento. Azul 4234, autorizado, reporta táxi. Reporta rápido. Torre Salvador, bom dia mais uma vez, passarela 2223, próximo ao ponto de espera aqui próximo. Delta, prossiga. Gente, o passarela já está pronto, a linha de decolar? Afirmativo. Prossiga via Charlie, agilizando a linha de decola, com contração do externo, vento norte, 5912 no ajuste. Vai agilizar a linha de cola 2223. Então, 3663, autorizada a chegada, bom, se desça para nível de voo 050, que é legal no 0 no 2. 050, 2, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Golf Alfa Tango, ajuste no 0 no 2, continue aguardando pista livre. Golf Alfa Tango. Neme 225, autorizada a chegada bom, se desça para nível de voo 060, que é legal no 0 no 2. Alfa Tango, pouso autorizado, 910, vento norte, 49, ajuste no 0, 112. Cifroso na 110, Golf Alfa Tango. Passaredo, decolada 51, controle 1208. Meia, e o ajuste no 0, no 2. Controle Salvador, muito bom dia, este é o Passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, sai da Arbor. 180 no perfil da Arbor, 2223. 10 no 2, um bom voo. Via pátio principal Índia, ponte 0 no 0, torre 1895, obrigado, pátio 2. Azul 4299, voe direto Duna, se possível manter high speed. Direto Duna, mas raio-x, tá zero a zero. Tanto 3663, confirme sua velocidade. Tanto 3663 é o número 2 de aproximação, reduza para 2509. 2509, Salvador, Rio 5973, para o táxi. POB 02, autonomia de 3 horas e 50, ao tardar, Salvador. O azul 4234 iniciando o táxi, confia? Afirmativo. Senta. O azul 4234 vai seguir a nave da Rio já iniciando no pátio 3, prossegue como número 2 no ponto de espera, ok? Gente, azul 4234. Rio 5973, prossegue táxi via pátio principal, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Ajuste no 0 no 2, táxi via pátio e Índia. 5973. Só no Golfo Alfa-Tango, de voo para o Pátio 3. Golfo Alfa-Tango, inicialmente táxi via Alfa, mantém a posição em seu táxi 6 direto, aguardando para ingresso. O senhor confirma para pernoitar no Pátio 3 ou prossegue para uma nova decolagem após? Nova decolagem após, já somos aproximadamente 1h30 de táxi, temporada. Sim, inicialmente então táxi via Alfa, estamos coordenando com a Infraero, só um instante para ingresso no Pátio 3. 23, como é o seu estimado de pouso? Estimando conquista, 10 horas e 48 minutos, Zulu. Copiado. Azul 4299, direto Duna 3, meu pé, quer negar no 012. Yes, direto Duna, 3 meu pé, 312. Acho que encontras? Só um instantinho para a cópia. Total 9895, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Colégio 685254, total 9895. Analisador. Afirmativo. Van 3179, pronto, copo. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva à direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5404 no transpondo. São 3179 correto, confirmando 03 do PAD 3, a posição. Gente, chama pronto para o pushback, ensinamento, então 3179. Papatango Romeu, Romeu Eco, pronto, cópia. Romeu, Romeu Eco, Petrolina, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 065. Decola da 17 com curva à esquerda via corredor forte, o controle em 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e aciona 5140 no transponto. Quase 2223, tem uma aeronave se aproximando do setor sudoeste de Salvador. Azul 4299, desça para 2 mil pés, autorizada final ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. ILS, autorizada X-Ray, reportando estabilizado no box, 4299. Meu Romeu Eco, na MTA, já possui POB? 4, bom dia, pode estar pronto. Azul ali mantém. A linha aí mantém, azul. Direto na EBTA para acionamento táxi decolagem, chame agora a torre em 118.95, ajuste 10 no 2 no bom voo. 922, autorizada a chegada a mar, direto para nível de voo 060, que é legal na 012. 3663, reduza para 2109 nós a velocidade. Olê! Rio 5973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, pode operar a PUCA da presente? Autorizado, 5973. Proa PUCA, 5973. Passareira 2223, na proa 260, devido à formação, aproximadamente 30 milhas. 7223, após desvio, vou direto à conquista. Após conquista, 2223. Autorizada a decolagem, vento Salvador, variável 29.012. Entre decolagem 90 azul 4234. Então, 3663 vai seguir tráfego, a posição de 12 horas, 11 milhas. Após pelo, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, após estabilizado no Oakley, adão. Segue o tráfego, após pelo, desce para 2 mil, pode estar estabilizado para 3663. Na 6225, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, na 6225. Coro 922, desça até nível de voo 050. 050, voo 922. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, saída PUCA, passa 1200 para nível 350. Azul 4234, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 350, saída PUCA. 350 na PUCA, azul 4234. No LOC, dano 04299. 4299, chame torre, 118.95. 1895, obrigado. Rio 5973, vou direto Romeu Fox, 018. Direto Romeu Fox, 018, Rio 5973. São 3179, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi. São 030-049-1012 no ajuste, pouso autorizado. Livre pouso no 0, azul 4299. Rio, 5973, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Mando Recife 1685, alternando 125, 45, Rio 5973, bom dia. Papa Romeu Kilo Serra Lima, informação Kilo confere, só me confirma o pátio que encontra-se. Sente só um instante para a cópia, o Kilo Serra Lima. Papa Golf, bom dia. Formação Kilo para Sierra, Juliette, Índia, Romeu. Me confirma apenas o pátio que encontras? Gente, o número 2 para a Copa é só o instante. Ó, fica Papa Golf. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, 3663. Passaredo 2223, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 2 milhas de Simbra. Bom dia, boa semana. Comente. 63. No 605, autorizado a chegada da Bonf, desça para 4 mil pés. Quem negar, 10, 12. Oi, tá bom, Papa Tango, Romeu, Romeu é abandonado, pronto para o táxi. Essa via para 2 mil pés, quem negar, 10, 12. Após estabilizado no localizador. Via para 2 mil, 10, 12. Ou na 922, reportará estabilizado. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44, está com 2 no CLB. Locado 0195 no transponder, decolado agora do Serra Índia com Índia, na estação Serra Índia com Índia, Serra Índia com Índia. Solicita a transferência para a torre de cruzamento da 17, está aproando a rotatória com a sua BR para sobrevoo em Lauro de Freitas. Mike Juliette Romeu, confirme o CLB. 02. Gente, chame torre 118, decimal 95, quem legal no 012. 112, 118, 95, torre, grato, Romeu. Salvador, bom dia, papapá, Mike, Juliette, Romeu. 3663, pouso autorizado, 110, vento variável, 39, ajuste no 012. Ajuste 1-0-1-2, autorizado pouso, pista 1-0, TAM 3663. Mike Gillette Romeu, bom dia, prossiga. Mike Gillette Romeu, muito bom dia. Agora na rotatória, solicita autorização para cruzamento sobre o voo em Lauro de Freitas. Gente, Lauro de Freitas é no centro norte, vai permanecer em Lauro? Vai permanecer em Lauro, próximo ao litoral. Reporta quando na vertical do local de sobrevoo. Gente, litoral próximo por aqui, em que parte ali do litoral norte? Ainda estou recebendo essa informação. Até então está na rotatória aqui com a magnética 150. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95 e aciona 5496 no transponder. Só um instante para o cotejamento. Azul 4299, Juliette, portão 09. Autorizado o ingresso via Juliette, portão 09, Azul 4299. Quilo Serra Lima, por gentileza, coteja. Peco autorizado, ingresso 97, reporte alinhado e pronto. correto. Só me confirma o pátio novamente, POB. Gente, transfere agora a torre para acionamento táxi de decolagem. Um ajuste 10 no 2, um bom voo. TAM 3179, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Parte principal, Índia. Então lá, 1895, bom dia. Bom dia. Aguarde. Informação do externo. É 225, gente, informa o tráfego, helicóptero, roda 144, setor norte do campo, fazendo sobrevoo. Gente, aguardando a utilização, 6225. Cheque trem, 6225. Baixou e travou. Pouso autorizado na 10, vento 020 graus, 4 nós, 1012 no ajuste. Sempre pouso, com ajuste no 02, 6225. Dão no 7 com curva direita via corredor axé. Controle em 120, decimal 8, torre 118, decimal 95 e aciona 5177 no transponder. 3304, informação Juliette, cruzando 240 para o 1170. TAM 3304, autorizada da chegada bom, filiça para nível de voo 060, quem negar no 012. Cinema 3-2, mantém a chegada número 3 na aproximação. Afirmativo, né? 3-2. Com o 605, se possível, mantenha a high speed até mais próximo de pelo. 3-2, 2-3-4. Uno 922, complete a aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95. 8-9-5. Bom dia, 3-9-9-9-9-9-9. Fala imediato, tá autorizado? Afirmo. Após o pouso do tráfego na curta, deslize manobras ali, mantém aguardando pista livre. Tem condições de iniciar agora, tenta a esquerda do Fokker 100. Gente, o senhor vai decolar, manter na proa, aguardando instruções para curvar. Autorizado, decolar, manter na proa, vento 350 graus, 3912 no ajuste. É 225, solo 1-1, direita 219. Direita 219, 6225. 605, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Chamará o localizador de 12, ISP, 605. Visual com a 10. 3179, autorizado a decolagem, vento norte, 4-9. Decolagem tem, 922, informa o tráfego, norte da torre, um helicóptero, Robson 44, mantendo 510, e tráfego adicional, decolando da 17, prosseguindo para a espera, setor sul. Continue aguardando pista livre, gol no 922. Frente, eu não aguardo, gol no 922. Para 4, meu pé. 4.133.04, 3.12. Pagou, futurizado, ingressando no 7. Repórter na área do ar. Informação, 5297, assina a identificação. Romeu, Romeu Eco. Escrita mil pés, Romeu Eco. Mil pés, Romeu, Romeu Eco. 5172, vai na Praia de Bons para a chegada Bons, reporte para a descida. Reportar para a descida. 049, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, gol no 922. Controle Salvador, tá 3179, da El Leda, 1200. Informa que na 20ª milha não vai conseguir cumprir o perfil passando acima do 1930. Mantenha o 080. Tá, 3179, contato radar na decolagem, tá livre da restrição, suba para nível de voo 340, saída da El. 340, sem restrições, pode voar Leda da presente? Autorizado Leda, 3179. Graça direita Leda, subindo 340, sem restrições, tá, 3179. Uno 922, solo zona 4, direita 219. 219. Então, meu eco informa o tráfego, sendo setor norte do campo, helicóptero mantendo 500 pés. Já atingiu no 1000? Afirmativo. Mike Juliette Romeu informa o tráfego, setor sul do campo, prosseguindo para o corredor forte, a 1000 pés. Lima, reporte na Papá. O Romeu, Romeu Eco, após o cruzamento do campo, vai manter a linha do litoral norte. Linha do litoral norte, após o cruzamento do campo, Romeu, Romeu Eco. Se sente agora, 40A. Papa Golf autorizada, decolagem 020 graus, 4 nós. Romeu Eco, curva à direita, prossiga para a linha do litoral, chame controle. Romeu, Romeu Eco, grato, bom trabalho, bom dia. Luciano Lima, ciente, mantém a posição. De Salvador, de Papatango, Romeu, Romeu Eco. Agora, Papatango, Romeu, Romeu Eco, mantém-se em condições visuais no meu pé de um corredor forte, de forma que está o ideal para o destino. É, pro 350 para Petrolina. Papatango, Romeu, Romeu Eco, está autorizado a voar direto ao destino, mantendo 1.500 pés. 1.500 pés, compõe de Petrolina, Romeu, Romeu Eco, grátis. Aguarde, 3179. Aguarda. 08, bom. Volta, obrigado. 30, restrito, 3, 179, 80. Controle, Oscar, Papa Golf. Papatango, Oscar Papa Golf, mantenha-se em condições visuais do número pés no corredor Axé. Golf, meu pés no Axé. Voo 9286, autorizada a chegada. Maris, foi direto TAP, desça na em vez de voo 050, QNH 1012. Voo 605, chame torre, 118.95. 118.95. Chame 1312, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Tray, aposta habilitado no localizador. Entendi. 62, autorizado 2000, repórter estabilizado no lote. É 312. Romeu, Romeu Eco, sube e mantenha 3000 pés. Para 3000 pés, Romeu, Romeu Eco. Papatango, Romeu, Romeu Eco, informa o tráfego a sua posição de 12 horas, 17 milhas, no rumo sudoeste, passando nível de voo no 090 para 4000 pés, Airbus da TAM. Afirmativa. Para 4000, Romeu vai manter 3000, ok? Confirme, Romeu Romeco. Para acender, por enquanto, até o 3500, Romeu Romeco. 3000 pés, Romeu Romeco. 3000 pés, Romeu Romeco, graças. Tá, 3304, informa o tráfego, 11 horas, 17 milhas, rumo ao noroeste. Subindo para 3000.